Sofrência, Samira Lima. Samira Lima. DFC, Divulgações, Um Moral Distância. Tamo junto. Era pra ser só uma aventura, não fique nada mais. Era pra ser um momento qualquer, não fique nada mais. Mas quando chega a noite, dá vontade de te ver. O que fez comigo, não consigo esquecer você. De vez, fica um pouco mais.